224, ponto de espera. Decolar, vento 060 graus, 5 nós. Decolar, estou no 06224. Salvador, chamei a 6212, nível 210, passando para, descendo para o 150, formação Alfa. Chamei 6212, identifica a chegada mar e desce até o 50. Identificou, desde a high speed para hoje, Duna? E TAP. Ok, TAP. Você vai passar a etapa abaixo de 5000? Autoriza a CNR 6212 a descer com high speed e passar a etapa abaixo dos 50? Autorizado até os 50, o CNR 6212 direto etapa. Eu já entendi, descer para os 50 direto etapa. Só quero saber se a senhora me autoriza passar etapa abaixo da restrição 050 que tem na carta. Então, o senhor está autorizado high speed, porém descendo para os 50 na prova de etapa. Negativo abaixo dos 50 em etapa. Ok, entendi. Manager 8. Ready. Clear to Guarulhos, flight level 320, via Upper Zulu 16. After takeoff, turn right to dial departure, then Leda, transition, then fly to bridge position. Squawk 54, 25, and controls 1208. Authorized Guarulhos, flight level 320, via Upper Zulu 16, right turn after takeoff, dial Leda Bridge 5425 squawk 120.8 total 9908. Squawk is 5425, report ready to push and to start. Squawk 5425, we report total. O 3305 vai voar para o 050 para evitar formações. Gente, por quantas milhas? 60 milhas. Confirme? 60 milhas. 60? Afirmo. Gente, eu vou informar a Recife do teu 3304, após desvios, segue para a rota. Gente. Chama Recife 2685, alternado no 2545. 2685, 2645. 12685, alternado no 2545. 2685, 2545, 3305, tá. Papa Tango, Mike Charlie Alpha, identifica na Pro de Bons para interceptar a chegada, reporte das descidas. Gente, vou na Pro do VOR e reporta para a descida, o Mike Charlie Alpha. Desce inicialmente para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5, reporte para mudança de plano. Doutor Rodrigues, o Xané 62, 1-2, voa direto do Duna para 2000. Mantenha a proa de TAP, o Xané 62, 1-2, descendo para 2 mil pés, o ajuste 1015. No 0 no 5, proa de TAP para 2000, Xané 62, 1-2. Total 990 and request start up and pushback. Clear to start up and pushback, report to taxi. We report to taxi now. 6224, Recife 2685, alternado no 2545. 2685, 2545, Recife, Chunar 6224, obrigado, boa noite. Pastor, esse é 62-12 autorizado, LS? Autorizado, repórter estabilizado. 62-12, escreve LS. Sound 9908, X clearing, 4 persons on board. Clear to taxi ahead via apron and holding short runway 10, report ready for takeoff. Torre, 118.6. 118.6, Chanel 6212. Salvador, muito boa noite, Chanel 6212, LS, pistão no zero. Ciente avistado, cheque trem, livre pouso, vento 060, grau 596212. Livre pouso, trem em cima ainda. Está travado agora, Chanel 6212. Ciente de pouso, vento 040 graus, 5 nós. De pouso, pistão no zero, Chanel 6212. Roger, maintain position. Mike Charlie Alpha, plano modificado 0150, desça para 1.500 pés, o ajuste 1.015 na frota rotatória. Controle Salvador, boa noite, está 3600, tira nível 220. 3600, identifica a chegada na mar e desce até o 50. 50, informação alfa, solução proibidora. Autorizado para o ITAP, então 3600. Obrigado, ITAP 3600. Now cleared for takeoff, wind is 060 degrees, 6 knots. Total airborne at 52, call now 120.8. 1208 total. Salvador Control, total 9908, good night. Total 9908, weather contact departure, climb to level 320, dial departure. Flight level 320, dial departure, total 9908. Total 9908, request fly direct to dial or LEDA position. Clear LEDA. LEDA, thanks, total. Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, chama a torre, 1186, bom pouso. 1186, obrigado, boa noite, Mike Charlie Alpha. Salvador, boa noite, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha. Você, Charlie Alpha, final do 7, após ter checado o final. Positivo, reportará, Mike Charlie zero para o 050, 13600. Normal baixado, servado, Mike Charlie Alpha. Pista 97. Vive pouso, pista 17, vento 060 graus, 8 nós. Vive pouso, pista 97, Mike Charlie Alpha. Nível 050, 13600. 2000, ajuste 1015. 2000, 1015, 3000. Fazer o solo foi o 01 no livre táxi de retorno, a estacionar a frequência dele. Grato. Total 9908, call Recife 125.1, 133.25. 125.1, 133.25, total 9908. São 3152, na proa de ITAP, desça para 050. Boa noite, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf com a Alfa. Romeu, Romeu Golf, na proa de Mari, aguarde descida. Vivo, já liberado de descida, na proa de Mari, que está na glória de vento para o 150. Gente, Romeu, Romeu Golf, desça e mantenha o 200. Mantenha 2-0.